Bem-vindos a mais um episódio do Director's Cut, um programa vindo diretamente de uma galáxia muito, muito distante. Uma galáxia groovy. Hoje em estúdio temos António Solo. Olá. Figueiredo Walker. A força está dentro de mim. Está dentro de todos nós. Temos também Silvia. Ou Silveia Pina. E Sofia Calrissian. Sim, e Tiago Vader. Tiago Vader. Ou Fett, pá. Acho que é um grande fã do Fett. Há duas pessoas no estúdio que não fazem ideia de quem é que está a falar. Sabes que Lando Calrissian, há tempos eu vi uma lista das top 10 de personagens negras que não morrem no final do filme, e o Lando está em número 1. Porque é a personagem mais groovy da saga e não morre. Eu não quero falar. Spoiler para quem nunca viu. Não, mas espera aí, calma. Existe um top 10 de personagens negras que nunca morrem. É porque só existem 10, é. Por acaso não sei se na lista estava lá Runners Up, mas eu depois posso partilhar no site uma lista dos 10 personagens negras da série de cinema que são as mais fixas e que não morrem. Não é no cinema, aliás, é ficção científica e fantasia. Sim. Nesse caso não é no site, é no Facebook. Que já agora, Tiago, é? facebook.com/cinema para isto. Ah, bom. cinema.st.utl.pt. Façam-nos uma visita de vez em quando, não faz mal a ninguém. Não consomem mais net por causa disso. Ora, vamos já passar para a notícia desta semana. Aparentemente a Disney comprou o Lucas ao George. 4 bilhões que eu pôr ao bolso. Aliás, Good Guy George, ele por acaso vai doar certos bilhões para a caridade. Portanto, não é mal todo. Certos bilhões. Sim. A primeira reação de toda a gente é: oh não, vou fazer filmes Star Wars infantis e o Mickey Mouse vai fazer um crossover e isto, mas olhamos para. Mickey Mouse vai fazer um crossover. Eu adorava ver isso. Olhamos para o que aconteceu com a Marvel. A Marvel foi comprada pela Disney e está, em termos de filmes, está a passar o melhor momento da vida da companhia. Está bem que não é assim tão longo. Pronto, está bem, mas. Olhando para esse ponto específico, e a boa notícia é que realmente temos um novo filme em promoção. Em produção. Aliás, em produção. Em promoção também. Sim, em promoção também. Todo ele original, não vai ser. Na época de Salles, Salles é depois do ano novo. Não vai ser baseado no material do universo expandido, que já está tudo reescrito e etc. Nem na trilogia Thrawn ou Thrawn, ou exatamente, que muita gente achava que era a lógica sucessora do. A trilogia Thrawn? Thrawn. Contem lá o que é que estão a falar, podem partilhar connosco, o que é que se passa? O novo filme da Guerra das Estrelas estreia em 2015. Ah, sim, eu pensei que estávamos a falar da Marvel aí. Não. E pronto, outro side effect desta operação é que o Indiana Jones também passa a ser propriedade de Disney e os estúdios da LucasArts também. E o que é que isto quer dizer? Que a saga Monkey Island já é parte da Disney. Sim. Quer dizer que o Spielberg deve estar a rir-se enquanto notas e notas caem em casa dele. O Spielberg e o Lucas, porque o Lucas continuou com parte das receitas do merchandising do que é Star Wars. Sim, e o Spielberg também, porque eles fizeram uma aposta. O Lucas recebe também parte do dinheiro que vem dos encontros imediatos do terceiro grau, enquanto que o Spielberg está a fazer dinheiro com o Star Wars também. Exatamente. Mas ainda voltando à parte do Monkey Island, só para verem como isto está tudo ligado, como alguns de vós saberão, os Piratas Caraíbas começaram como sendo a adaptação ao cinema da saga Monkey Island, que os escritores estavam a adaptar a saga, depois houve elementos que passaram da adaptação do jogo para o filme, e pronto, agora o círculo completa-se, não temos adaptação ainda ao cinema, mas posso dizer que o círculo está fechado, por assim dizer. É quase. Vamos continuar com a saga de Skywalkers, vamos ter o Skywalker mais velhinho, aparentemente, porque o Lucas já tinha feito os planos todos para 12 episódios. Porque não? Quanto fazes, faz é grande. O Mark Hamill tem que comer, não é? Fazer vossos desenhos animados também não dá assim tanto dinheiro. Eu não sei se o Mark Hamill vai voltar. Não sei se ele consegue fazer um filme. Pode ser o Jasper Christensen. Onde é que é esse? O Jake Lloyd, quem é o senhor? Onde é que é esse? Sim, mas o Jake Lloyd é ator a criança. Nem todos fazem a tradição para a. Não, eu estou a falar do Jasper Christensen. Eu estou a fazer do Jasper Christensen. Fez o terceiro, fez o Shattered Glass e depois ninguém ouviu fez mais aquele, falar fez dele. Fez o Jumper, que é muito bom. O Jumper é muito bom. É, sem dúvida. Adriana Delgado entra num momento exato no estúdio. Por favor, dá-nos em primeira mão o teu comentário acerca da compra do LucasArts. Tudo o que é Star Wars parte da Disney e do novo Star Wars que vai estrear em 2015. Não sabias disto? De que vais de calhar é que tu estás a viver, mulher? Mas tu calhau das pessoas intelectuais que não querem saber do Jorge Lucas para nada. Oh, meu Deus. Toma lá! Embrulha! Até parece que o American Graffiti não é um filme de culto, pá. E os Star Wars são o quê? Vai, repito, vocês utilizam a expressão filme de culto. E o Indiana Jones? O Viena Mente? Eu nem vou comentar. Vai a um dicionário. Vais descobrir que aquele Viena Mente. Juntamente com a data de outras palavras. Acredita, aumenta-te o vocabulário de uma coisa espetacular. Só o L é logo um espetáculo. E atenção, isto é o som da cadeira da Adriana que ela está a trazer para dentro do estúdio. Ah, rádio, bons momentos de rádio. O Sr. Skywalker vai ter uma filha, do que eu li, do que o biógrafo dele disse, que ele já lhe contou mais ou menos a história toda, então é ele que andou a ir buscar bocadinhos da história. Portanto, uma Skywalker. Está na hora de. Ele tinha filhos com a Mara Jade. No universo expandido. Que eu me lembro, não. Tens a noção que isto aqui está. É apenas entre dois membros do grupo de cinema. É que sei que, por exemplo, existe. Eu e as meninas não estou a perceber nada do que vocês estão a falar. Mara Jade é uma personagem do universo expandido que é a mulher do Luke Skywalker, porque depois do Luke reformular a ordem Jedi, os Jedi puderam passar a casar-se, etc. Inclusive, por exemplo, Han Solo e a Leia tiveram um filho que é o Anakin Solo, se não me engano, que também é Force Sensitive neste caso, também consegue manipular a força e isto agora é diferente. Mas não lembro se realmente o Luke Skywalker tem filhos ou não, sei que o Han e a Leia tiveram. Mas pronto. Entretanto, a Adriana olha fascinada. Acerca dos meus conhecimentos do universo expandido. Uma coisa é certa, o Boba Fett volta. Claro, o Boba Fett não morreu, ao contrário do que toda a gente pensa. E não morreu para aí 3 vezes, que ele já voltou uma data de vezes do universo expandido. O universo expandido já morreu 4 vezes. Não, mas eu tenho uma dúvida. Que ele é o Shane Bean do universo expandido, sim. Eu no meio disto ainda não percebi uma coisa. Mas a Disney vai fazer um reboot da história? Não, ou vai não. Sequela do 6º filme. Continuar, vamos ter episódio 7. Sim. Então 9. Ah, são 9 3. Espero bem que sim. Pois, porque as boas coisas vêm logo aos 3. Às 3. Vêm sempre aos 3, está bem. Ou aos 6. Seis tetos. Aos 6 não diria. Pelo menos a jogar com a nova. Não, porque não. 6 tetos sinistro. Ai, peraí, que agora é que eu vi que a música é banda fixe. É, não é? Atenção. Pois. Ora, sim, continuamos senhora. Demorou, mas foi. Continuamos nos temas da Disney. Epá, vocês viram aquele trailer do Homem de Ferro 3? Aquilo já parece mais sériozinho. Ah, não, eu achei fixe, mas quer dizer, o Shane Black normalmente é conhecido por fazer assim tipo filmes de comédia, não sei quantos mais, e de repente sai-se como a versão Nolan do Iron Man. Epá, não sei. Ah, mas os filmes dele também sempre tiveram, por muitas piadas, tenham sempre uma zona mais séria. Ou foi escritor ou realizador dos Armas Mortíferas, não foi? Qual é a coisa disso? Foi realizador dos Armas Mortíferas. Mas então escreveu. Eu sei que ele escreveu bastante. Eu não é o Richard Donner. Eu sei que todos os filmes que eu escrevo fazem-se no Natal. Portanto, ele já deve ter feito mais que o Kiss Kiss Bang Bang. Mas não me recordo quais. Eu vi o trailer e há uma coisa que faz muita confusão. Nós falámos aqui da multiculturalidade do Gandhi. Onde é que está o bigode à Fu Manchu do mandarim? Não é preciso. Não é preciso. Agora tens barba à Bin Laden. Bin Laden? Aquilo é a barba sem abrigo. Onde é que está o bigode à Fu Manchu? Até parece que a barba do Bin Laden é bastante diferente. Ele também utiliza um queijo da serra na cabeça, Pera, se parares. Não é a barba do Homem de Ferro, é a barba do mandarim que vai ser o vilão deste filme. Ah, não sei. Mas eu gosto de Homem de Ferro. Gosto de Homem de Ferro. Gosto de Homem de Ferro. Sim, sim, eu sei. Espera aí, é o Ben Kingsley. Mas era o Ben Kingsley desde o início. Antes não era. O vilão é sempre diferente. Estamos a falar do vilão. Ora, podem olhar para o ecrã. Ah, ok. Já agora mostra aí uma imagem de como é que é o mandarim nos desenhos animados e na banda desenhada. Nossa, aquilo é um zebra. E o mandarim é um sujeito bem parecido com um bigode à Fu Manchu. Realmente é um sujeito bem parecido, tenho que admitir. Eu gosto muito do cabelo há pouco ontem. Do senhor dos anéis. Aquilo é um bom condicionador que eu uso, não é? Eu acho que perfeito para isto era o Orlando Bloom. Eu acho que ele é que devia ter ido para mandarim. Desculpa, olha, lá. Que eu, não é? Está mesmo a pedir. Eu enrolo o bigodinho, não sei não se tu é. Viste. Já o vimos com um cabelo destes, quando fazia de Legolas, mas amarelo. Ok. Peruca do Legolas, mas em preto. Sim. E depois a mesma, a mesma barbinha do. O único problema do, é do o seguinte. Das Caraíbas. O único problema é o seguinte. Pois são. Não, mas atenção, o Orlando Bloom não é asiático, ao contrário do Ben Kingsley. Oh, amigo, desculpa lá, mas Hollywood tem todo um historial de grande mistura dos traços étnicos. Nisso apareceu a penteada à Vegeta. Um bocadinho de sim, mas já estamos a falar do filme do Dragon Ball, que como sabe é assim tipo épico comparado com o... Por acaso, no outro dia estava ali a passar no bar de civil. Eu vi pedaços. Do Dragon Ball? Sim, senhor. Sim, senhor. E qual é que é a tua opinião? Não muita, porque a única coisa que eu vi era de vez em quando levantava a cabeça do caderno, olhava, havia 3 segundos, achava deprimente e voltava... Eu tentei ver o trailer e desisti. Eu desisti, mal vi o póster. E o Pedro Figueirinha, obviamente, lirou com o filme. Não, porque não, o Pedro não. Figueirinha O filme passou, o filme estava em desenvolvimento há muito tempo. Inclusive, houve muita gente que fez dreamcasts do filme e falavam muitas vezes no Teal'c do Stargate para fazer de Piccolo, que não se concretizou. Claro. Quantos atores carecas com testas proeminentes tens por aí? Não tens muitas. Claro. E mesmo assim, ainda foram buscar um ator de culto para os fãs do Ethan e isso, o gajo que fazia sim. Tens o Vin Diesel com testa proeminente. Spike, yeah. É claro que... Sim, mas é um bocadinho... Sim, é um bocadinho grande para Piccolo. É um bocadinho. Pronto. E depois eles mudaram ali vários elementos para modernizar a história. O Son Goku é estudante universitário. Uma faculdade de engenharia, se não me engano. Sim, mas foram buscar um ator extremamente conhecido. A gente sabe o nome, que é o filho do Tom Cruise na Guerra dos Mundos. Eu não sei o nome. E que entra no Lost. É o Justin Chatwin, acho eu. Eu entro no Lost. É o tipo que não é Dakota Fanning. Olha, estamos a falar de séries. Ele pertencia àquela comunidade onde o Loki esteve uns tempos, mas eu não quero falar de Lost, estou a tentar apagar o Lost da minha memória. Portanto, boa sorte com isso. Ficaste boa triste com o final. Que final? É isso, ok. Yeah, bem me pareceu. Passando à frente. Aqui está complicado para nós, porque realmente... Nós temos que reorganizar isto aqui. Temos que reorganizar um bocadinho. Porquê que os homens têm direito a dois microfones e nós temos que estar todas agarradas? Sexo forte! Não. Vocês tinham duas pessoas de microfone. Duas pessoas de microfone, é óbvio ter chegado e usar também este microfone. Não sei se vocês repararam, mas nós também estamos deste lado da mesa. Está dividido por género. Tu queres mudar uma coisa que está logicamente dividida. Exatamente. E agora coisas para quem está a ouvir. Ora, o senhor Matthew Vaughn já não vai realizar. Até parece que as pessoas que estão a ouvir já não estão fartas de apanhar momentos desses. Porque exceto a novela das 7 da Rádio Zero, tá? Ora, o Matthew Vaughn já não vai realizar o X-Men Days of Future Past. É pena, mas vem o Bryan Singer. O Bryan Singer também é bom. Bem, o que é que ele fez? Fez aquele filme espetacular em que o super-homem não bate em coisa nenhuma. Fez os suspeitos do costume. O super-homem tem uma coquinha que comprime os genitais por serem demasiado grandes, não é? O quê? É verdade. Diz. O último super-homem, as cuecas dele tinham que... Não sei se foi feita como tudo, se eram umas cuecas especiais, mas tinham que reduzir a genitália porque era demasiado grande. Pá, ele chama-se Homem Dalsy. O Billy que é muito bom. Não. É nestas alturas que o Billy Crudup fica muito feliz por ter entrado com Mando. Ter ido à comando no Watchmen. Epá, isso acontece toda a gente. Já a Angelina Jolie soltou em arrelha, aconteceu mesmo com o Tomb Raider. E a Emma Watson nos postas da Harry Potter. Não, obrigado. Atenção, já ali a comprimir a genitália. Claro, sim. Já viste o póster de Tomb Raider? Sim. Não mudaste ali nada de esquisito? Não. Os seios extremamente firmes e redondinhos e... Ah, sim, está bem. E nos posters do Harry Potter fizeram o mesmo à Hermione. A Adriana é alguém que vai reparar mesmo ao Harry Potter. Sim. Mas ela tem... Ela, para além de silicone, Photoshop é uma maravilha. Pois é, acho que não acho que a Angelina Jolie tenha silicone. Eu não sei se ela... Ela naquele filme com o Bandeiras não tinha silicone. Eu duvido muito que ela tenha, porque ela neste momento... Ela é um palito. Ela não tem nada. Ela não tem nada. É como aquela casa muito engraçada. Ela não fica com ela, Anderson. Ninguém tem dúvida que a Pamela Anderson tem silicone. Exatamente. A Pamela Anderson pode ficar esquelética, mas tem sempre umas zonas gigantes. Aliás, ela a correr na apresentação. De qualquer momento eu estava à espera que ela lançasse com cara. Sim. E só acontece os Harry Movies. Director's Cut. Sim. Seio na face. Sim. Não. Bem, é o programa dos contempladores de seios. Ah, ok. Vamos falar do X-Men, estamos aqui para falar de cinema. Mas realmente, eu acho que tens que... Eu acho que entre o X-Men e os seios da Angelina Jolie, eu ainda sou capaz de preferir os seios da Angelina Jolie, sabe? E os seios da Angelina Jolie, não há. Mas ela no Tomb Raider tinha bastante. Mas tinha dois. Ela também tinha chumaço mesmo. Fazia parte. Não, ela usava mesmo chumaço. Ela faz chef, parte. Chef. Não. Além do clochep, era chumaço. Pá, sabes quem é que era? Um sabes quem é que ela dizia mesmo isto aqui, sabes, das entrevistas da altura. Porque a Lara Croft também mesmo. Sabes grandes. Quem é que pode tirar isto a limpo? Vocês ligam ao Brad Pitt. Ai e tal, ai tal, eu não ligo a coisas não intelectuais. Ai tal. É verdade. Ouve lá, que nada que eu tinha quando isto saiu. Era na altura em que eu lia Bravo, não é? Claro que eu sei estas coisas. É super pop, pá. É Bravo! Aquilo é alemão, não é? Não. É ali alemão. Olha bem, para mim era da Península Ibérica. Mas não importa, aquilo também não tinha muito texto, era só imagem. Exatamente. O brinde. O brinde. Queres que eu conte uma pequena história relacionada comigo e com a língua alemã? Posso. Sabes como é que eu aprendi a contar até 10 em alemão? Meu Deus, como? Conheces um canal, agora já desapareceu, chamado DSF, que a partir das 11 da noite tinha... Sei. Eu aprendi a contar até 10 ouvindo os números de telefone das senhoras. E então elas diziam sempre Ruf An. Depois vinha saber que era telefona. E depois diziam Arfum, Arsex, Arfum. Então, mas espera, como é que tu aprendeste a dizer 10? 10, depois fui ver, só que não sei dizer 0. Eins. Não sei dizer 0. Null. Null. Eins, null, não. Eles não diziam null. Não? Diziam null? Diziam null? Null, zex, zweis, zex, null. Perdão. Ruf, an! X-Men, Bryan Singer. O Bryan Singer fez os peixes do costume negro, capaz de ser o melhor filme da carreira. Ah, não faço ideia, não sei. O Web People também fez o Web People com o Ian McKellen. Fez os X-Men todos, fez menos o Superman. 3, menos o 3. Sim, exatamente. E agora este último, também já agora. Eu tenho a dizer que desde que os Wolverines seja o mesmo. Também fez, também fez o Valkyrie. O Valkyrie, não sei se está confirmado neste. Não, tem Wolverine que estar. Não, não, não está. Não, isto é a sequela do X-Men First Class e o Wolverine só tem aquele cameo em que manda o Fassbender. Mas vocês não estão a perceber. Aquele homem é perfeito para o filme. Se vocês forem ver em termos de cara, ele é extremamente parecido com os desenhos animados. Mas o Ewen que mudou e... Não, vais ver o Ewen. Mas ouve lá, já tens um filme inteiro que vai sair só sobre o Hugh Jackman, portanto. Ah, é? Qual? Sim, é o Wolverine, X-Men Wolverine. Ah, é? Na mesma com o Hugh Jackman. Claro. Não. Não, eu não estou dizendo nada. Gostas do Hugh Jackman? Não gosto nem desgosto, não tenho opinião. Não, isso é o pior, não, isso é o pior que pertence. Podes ter acerca de uma pessoa, não, acerca de uma pessoa. Opa, é verdade, tipo, é não... que ele não sabe, não responde. Eu não sabe, não responde, eu não pertenço à classe que eu sou bem. Logo, não tenho opinião. Não gostaste de ver como apresentador dos Oscars aqui há 3 ou 4 anos? Bom, mas isso tem pouco a ver com as qualidades dele enquanto ator, ou achas que está ali muito eu presente? Eu acho que tem. Mas por acaso não, porque o homem canta, dança e representa, o homem é qualquer coisa. Bom, certo, mas isso não significa que eu goste de ver nos papéis dele, porque uma pessoa para poder estar ali a cantar e dançar coisas que nem sequer é ele que escreve, não é preciso ter grande cabeça, ou seja, a relação entre então os atores têm de escrever aquilo que representa, não é? Não, o que estou a dizer é só péssimos atores. Não, o que estou a dizer é aquilo pode ter sido engraçado, mas a piada ali também está na genialidade das tiradas ou na genialidade da própria coreografia, ou quer que seja, que não é um trabalho dele, ele está ali para dançar e para cantar e ler aquilo que alguém escreveu para ele. Opa, e acho que em termos de faculdades não é propriamente assim a coisa mais... nem mais exigente, nem mais representativa das suas capacidades de representação para determinados tipos de filmes, que são os tipos de filmes que eu gosto. Pronto. Ah, bom. Não é? É, então, quando não tenho a opinião. Casa, vais ao site da FNAC e compras o Austrália. Vais gostar. Ai, eu é que vou gostar do Austrália. Ai, eu vou gostar do Austrália. Eu vou. Não te vou recomendar um X-Men, eu vou abrir. Acho que não vale a pena recomendar nenhum. Não, ele existe, está, não, ele existe para um... mim está na caixa, não, não sabe, não responde. Sabes o que é que tu fazes? Tu vais aí alugar tipo Real Steel e depois fazes double feature com o Butter que saiu esta semana. Olha que o Real Steel é altamente, pá. Real Steel é muito porreiro. Não, não é. É sim senhor, é como filme de familiar, é um filme muito porreiro. É na premissa do Real Steel. Real Steel é basicamente robôs que estão... Rock'em Sock'em. Basicamente. Que sabem mais ou menos imitar os movimentos de um gajo. Naquele caso, ou lutar por si mesmo contra outros. São lutadores de boxe. E o Jackman é treinador de robôs. Não é profundo, treinador? Profundo. Mas há ali uma relação pai-filho que é porreira. Não é com o robô, não é com o robô, atenção. Não é porque. O robô é uma extensão da alma dele. Não é, mas podes passar à próxima. Eu estava a tentar tornar isto mais denso do que é na realidade. Não conseguimos. Não consegues, não consegues. Ora, por fora em densidade, Arnold Schwarzenegger vai voltar ao papel de Conan. Vai fazer o filme The Legend of Conan, ou o título português, A Pança do Conan. Pois deve porque... ser, porque com a idade com que ele está agora, quem é que quer ver tanga seminu? A sério? Montes de senhoras de idade aos saltos. Talvez. Ok, isso senhoras de idade não recomendo os saltos. Visão não digo que não, mas não recomendo. Eu acho que as senhoras de idade, não, senhoras de idade com saltos. Já avançaram para outros atores. Para o Caldro. Para o Caldro. Mais bem. Não é? Para o Caldro. Assim, porque o filme deu foi espetacular, diga-se passagem. Ainda não vi. Mas eu gosto tanto dos Conans antigos. Eles dizem o que é que há de melhor na vida, portanto. E é boas coisas. E havia um que tinha a Grace Jones, não era? Sim, que é o segundo. Sim, é o segundo, sim. O que é que há de melhor na vida? Já tivemos esta conversa há para aí 8 meses. Já? Estar na estar na caminha numa noite de chuva e enroscar-se. Sim, foi a tua resposta. Há uma quote muito famosa do Conan, que eu na altura em que recomendei o filme... nós passámos a quote. Perguntou ao Schwarzenegger Conan o que é que há de melhor na vida. E tu vais gostar bastante. Porque envolve mulheres. E enquanto o Tiago está à procura da quote. Eu por acaso quando era pequenina tinha tipo. Porque eu não me lembro. Tinha tipo aí 5 anos, gostava bem do filme do Conan. Mas eu tenho a ideia que é Crush Your Enemies. See them driven before you and near the one. Kill the Elementation of their women. Hã? Huh? crush your enemies. Vamos ouvir o próprio. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear a lamentation of your women. Notar que isto era na parte em que ele não sabia falar inglês muito Conan, bem. Conan, what is the best on your life? Não sabia. Podia ser pior, pensava que ele ia falar sobre qualquer coisa de violações ou assim. É aceitável. Pelo menos não disse que as mulheres servem para ser violadas. Exatamente, já não é tão mal. Sim, mas impressão. É porque Conan nunca foi ministro. Mas ao que parece vai ser rei. Já foi governador. Isso era o que eu ia dizer agora, já foi governador. Portanto... Bem, não, mas isso não foi o Conan, foi o alter ego, foi o Oreo. Aparentemente, o alter ego dele é muito ambientalista, não é? Sim. Está certo. Olha, eu não sei, eu gostava imenso deste filme quando era pequenina. Justamente aquela parte em que ele é todo cortado e depois metem uma série de ligaduras à volta e ele vai para não sei para onde e fica imenso tempo com as ligaduras à volta. Essa cena ficou-me na minha memória. Não me lembro muito mais do filme, mas lembro-me disso. Estávamos a falar de sequelas. António, o máximo que eu me lembro disso é o Robocop e não é com o Schwarzenegger. Não, isto aqui é mesmo ele tipo no meio de um deserto e depois é um curandeiro qualquer que lhe mete as ligaduras à volta e as ligaduras são pretas, olha lá o que é que é. É muito místico. É muito primitivo. Seja. Muito bárbaro. Não, bárbaro. Sim. Bem, estamos a falar de sequelas. António, vem uma sequela para o teu filme favorito do ano, Best Exotic Card Marigold Hotel. E perdoem-me enquanto destruo o estúdio. Não faças barulho. Hoje não está cá o bacalhau, mas não podemos avisar mesmo. É de mansinho, pá. Tradição mansinha. Mas nenhum morre. Durante... You're tearing me apart, John Maiden! John Mayer Lisa. Mas nenhum dos atores morre durante o teu filme. Nenhum dos velhotes. Achas? Ninguém se afoga na piscina. Achas que aquilo tem piscina? Ia ser a piscina do Cocoon. Eles tinham ficar outra vez da boa. Pá, não, a sério. Porquê? Porque não custa nada a fazer. E meu Deus, eles passam 2 minutos a discutir como trocar uma torneira. Isto é o Expendables do Centro 1, sabes? Isto... Do Viva Melhor. Pá, a Judi Dentes tem que trabalhar. O bonde agora para ela acabou. Pá, mas quero dizer, podem trabalhar em coisas melhores do que isto. Vamos ver os atores velhos a queixarem-se ao tempo. Mas eu acho que isto aqui eu é acho mesmo que eles assim... Que outro lado qualquer, que não, o Schwarzenegger é que devia entrar neste. Era um gajo que ia destruir o hotel, não era? Yeah. Ele entra no Expendables. Sim, ele entra no Expendables, mas atenção, ele não pode entrar no, neste aqui porque supostamente tem de ser velhos britânicos. Fã de Expendables, Nicolas Cage confirmado para o terceiro. Podes continuar. Ah, bom! Finalmente. O Nicolas Cage está confirmado para o Expendables. Agora sim, isto vai ser uma obra de arte. Não... É oscarizado. Eu acho que esse homem tem um oposto, o toque de Midas. É o toque de Mirdas, não é? Yeah, é o toque de Mirdas. Mas explica-me uma coisa que eu não percebo. O que é que aconteceu ao Nicolas Cage? O Nicolas Cage até era um ator minimamente decente. Eu acho que depende do papel em que tu o enfias. Por exemplo, Inadaptado. Yay! Outro filme qualquer dele. Living Las Vegas. Living Las Vegas é tão bom. É tão bom. Todas as frases daquele filme são espetaculares. Há um filme também que ele faz de vampiro. Ou é alguém que pensa que é um vampiro. Não, estou a falar a sério. Esse filme é tão bom. Esse filme é de onde vê o mime da cara do Nicolas Cage assim. You don't say. Mas atenção, nesse filme, o Nicolas Cage recebeu uma data de boas críticas por causa do desempenho desinibido dele. Muito bem. Parabéns por seres tu mesmo. Eu há pouco tempo vi que foi dele a 8mm. Aquela espécie de pressão do Tesis. É muito bom, muito bom. Não. Claro que não. Ah, ok. Achas mesmo? Mas gostei do espanhol. Mas qualquer das maneiras, também existe aquela do. Também existe aquele que é o Moonstruck. Com a Cher. O Feitiço da Lua. As raparigas devem lembrar-se. O Senhor da Guerra é bom. O Senhor da Guerra também é bom. O Senhor da Guerra é bom. E temos o Kick-Ass, pá. Já yeah, o Kick-Ass. O Senhor da Guerra é provavelmente o melhor filme que o Jared Leto. Ah não, sem esquecer o Requiem for a Dream. O Requiem, sim. E o Fight Club também. Ora, John Cusack e Stephen King querem adaptar o Cell. O Chamada Mortal, ou Chamada para a Morte, não tenho certeza qual é o título português. Mas de qualquer forma é um filme que trata de uma camada de mortes por causa de um sinal que vai para a rede telefónica. Mas isso já houve um filme do Takashi Miike, não é? One Missed Call. Que eu saiba, japonês, sobre telemóveis, metia telemóveis. Sim, não, mas isto aqui é basicamente, basicamente um sinal que é transmitido pelo telefone e transforma as pessoas assim, tipo, em quase zombies. Basicamente a ideia é pôr as pessoas a todas a lutar umas contra as outras. E então basicamente é a história de um grupo de sobreviventes que vão pelo caminho. Quer dizer, é basicamente esse tipo de road trip no meio da paisagem apocalíptica. Sim, tipo The Road. O Stephen King também deve estar para lançar um livro, se não estou em erro, com é a sequela do The Shining. Que vai incidir sobre o miúdo, agora que sim. Sim. Como é que isso sai? Deve estar aí depois a sair uma adaptação, não tarda pá, nada. Pá, eu vou-te dizer, eu acho que o Stephen King, eu gosto da maneira como ele escreve, mas o tipo escreve tão a metro, pá. Uhum. Ele basicamente, os livros não. Dele espremidos que haviam para aí num capítulo. Não. É a minha opinião dele. Se calhar podia ter-se dedicado mais a fazer short stories. Não, eu não acho que as premissas sejam num capítulo, pá. De maneira nenhuma. Temos o The Mist é grande filme. De Stephen King, de adaptações. Sim, sim. O quê? O The Mist é grande filme. Aquele que é passado num supermercado. Sim. O tempo inteiro dentro de um supermercado. Exatamente. Eu gostei do filme. Ah, mas há muita gente que não gosta de filme por não gostarem do filme. Não, gostaste do filme porque foi o final daquilo. Eu fui do género. Não, o filme foi do género. Pronto, está bem, nunca mais acaba e o fim foi qualquer coisa do género. Bom, wow, bom filme. Parece aquele monstro, parece quase o que tu ia andar. Não, porque é do género, tipo, agora que ele matou. Ele matou a mulher e. Enfim. O resto do pessoal. O que é que tu farias para agora melhorar? Que ele matou o resto é que. Para melhorar o filme. Sim. Epá, não sei, eu já vi há algum tempo, mas sei que na altura estava à espera de mais. Eu acho que safa bem. O ator principal é que não é grande coisa, é o gajo que fez de. É o Aaron Eckhart sem talento. Eles são iguais. E a mulher maluca do supermercado é a namorada do Robin Williams no Flubber. Epá, isso é muito fácil. Fiquei com a matutar nisso. Espera aí, esse não vai ficar. 2005, 4? Pá, 2006 parece-me. 2006. É mesmo de 2007. Falar nisso, mais que filmes deles que vocês tenham gostado? 1408 é porreiro. Stephen King? Sim. Ou com o John Cusack ou com o Stephen King? Ah, pois. Não. O ator e o escritor não. É o 1408. O Misery tem alguma coisa a ver com ele? Claro que tem. Foi escrito por ele. E é um dos melhores, romances do Stephen King. Eu gostei bastante disso. Pet Sematary 2 também está muito fixe, pá. Sim, está bem, mas esse não foi escrito pelo. Estou a gozar, ele nem sequer está grande coisa, pá. Ah, ele é tipo caça-monstros. Epá, o Caçador de Sonhos é dos piores filmes de sempre. Ah, obrigado, esse filme é horrível. Esse filme é muito mau. Sim, está bem, mas é uma coisa que é praticamente. Era uma sala de cinema horrível. Em 2005 ou 2004. Mas espera, qual é que é a história? Qual é que é a história? Há um tipo que parece ter um certo atraso e os amigos vão para uma cabina, já estou com a cabine de luz. Ah, espera aí, é aquela em que aparece um gajo a parir um monstro pelo rabo. O quê? Peço desculpa, perdão. Adriana, ah! Mano, eu juro que era um que tinha. Coisas intelectuais, sem dúvida. Juro, no outro dia apanhei uma cena no Hollywood. Opa, estava a aparecer qualquer coisa. Isto começa a acontecer e quando dou por mim. Mas seria o sci-fi, não terias enganado. Não, era no canal Hollywood e era uma zona de quarentena porque começavam a aparecer pessoas a morrer e depois às tantas já havia helicópteros no ar e afinal eram os extraterrestres quaisquer que estavam a tomar conta das pessoas. Quando apareceram os helicópteros e aquilo ser de extraterrestres, mudei de canal, não tinha mais paciência. Mas lembram que ainda havia um outro ator conhecido. Continuou. O filme continuou assim, mas eu fiquei mais ou menos pela parte em que um gajo que tinha entrado doente pela cabine, eu acho que era esse filme, pela cabine deles adentro, ou tinha passado lá à noite, foi para a casa de banho. Que me recordo, não. Eu recordo que aquilo não me saiu da memória. Bom, mas o que é fato é que normalmente os filmes do que são baseados nos romances do Stephen King normalmente são uma porcaria, porque quer dizer, normalmente toda a gente quer ser não sei quantos mais e quer ser não sei quantos mais, os filmes, os livros do Stephen King são bestiais, não sei quantos mais, quer fazer um filme de um dos romances dele, falam com ele, não sei quantos mais, só que as pessoas que fazem aí, as pessoas que são postas a fazer isso têm um talento de nada. a minha avó conseguia realizar um melhor filme do que essas pessoas, e quero dizer, por isso todas as adaptações a cinema do filme, quer dizer, não são todas, mas são quase todas, a repetir Stand By Me, ou The Mist, 1408, etc e tal, que ainda vai lá outra coisa, sim, o Shawshank também. E o Green Mile também. O Green Mile também. Sim. Shawshank é muito bom. Carrie. Carrie também. Quer dizer, mas quer dizer, depois fizeram um remake. Sim, mas quer dizer, existe também um monte de filmes que são totalmente forgettable, como Needful Things, por exemplo. Cujo também. Quer dizer, pá, não. E sinceramente, pá, quero dizer, eu acho que em boas mãos, como qualquer coisa, um livro do Stephen King é capaz de resultar. Se é o Zé da Esquina que vai fazer um filme do Stephen King, é natural que saia porcaria. O Dark Tower também é dele, não é? Aquilo que está em Development Hell há montes de anos. Sim. Isso, já fiquei contente em ter uma adaptação para BD, já é melhor que nada. Pelo menos já com a coisa de visual. Vamos a umas notícias rápidas para passar. Mas eu acho que existe uma adaptação para DVD. É para BD. É da Marvel, já. Marvel está a adaptar toda a Dark Tower. Ok. E alguns shorts iniciais, mas originais de outras histórias. Mas... Mais notícias? Mais. Amazing Spider-Man 2 já tem um Electro. Vamos ter o Jamie Foxx. Yes. Muda-se um bocadinho a raça da personagem, mas continua o mesmo espírito. Vamos ter uma adaptação do clássico. É porque o preto combina bem com o amarelo, não é? Sim. Eles vão arranjar alguém laranja para combinar bem com o azul. A Abelha Maia. Estamos a pensar na Abelha Maia. Sim. É a Abelha Maia, exatamente. O Spider-Man contra a Abelha Maia. Vamos ter uma adaptação do videojogo Castle Wolfenstein para o velho Commodore. Duas palavras, Tiago, o que é que isto significa? Robô Hitler. Exatamente. Vamos ter uma aventura durante a Segunda Guerra Mundial em que um espião se infiltra no dito Castle Wolfenstein, onde o Himmler usa a divisão paranormal dos nazis para criar robôs e todos os tipos de monstros. Bom, vamos dizer que esse tipo, Roger Avary, também fez um filme que saiu logo a seguir ao Reservoir Dogs, que é o Killing Zoe, e que é uma cópia desgraçada. Aquilo até mete nojo. E quero dizer, pá, eu não sou assim. O Roger Avary basicamente vive à sombra do Tarantino, e é isto que eu tenho a dar a dizer. Também não é preciso muito para adaptar um videojogo em que lutas contra zombies nazis, pá. Sinceramente, pá. Eu digo, pá, não. Ora, reboot para Mortal Kombat garantido. O senhor Kevin Tancharian, que fez os webisódios que estão a passar no YouTube, já tem... Oh, que está uma coisa esperta, pá. Tá bom, este é... Já vai poder fazer o seu filme. Já lhe deram um orçamento de 40 a 50 milhões de dólares. Portanto, vamos ter um reboot. Mas não deve ser grande coisa, porque a personagem principal é um empregado de supermercado, descobre que tem poder. Por isso... Que bom! Sabes que o Lietzen era a caixa de supermercado antes de ser adulto profissional. Adriana. Sim. Guardámos o melhor para o filme. E o Sean Connery também era empregado de uma loja de roupa antes de ser descoberto com a caça-talentos. Finalmente. Guardámos o melhor para o filme, vamos quebrar a tua apatia. Uma sequela para o Casablanca. Chama-se Return to Casablanca. Diz-me que não. Diz-me que conta não. A história do filho de Ilse Drick, que vai para Casablanca à procura do papai. Não! Ai! Não! Não! Pai, eu não sei, eu acho mesmo que o Hollywood está a passar por uma fase de... Mas, é impressionante. Eles querem garantir que fica nas mãos de um bom realizador. Nem fazem enquanto não têm a certeza que não é um realizador de gabarito. Quem? Michael Bay. Estou a brincar, obviamente. Oh, pá, não! Não! Não! Porquê? Porquê? Quer dizer, é sabido que, a seguir ao Casablanca ter saído, pensou-se em fazer uma sequela chamada Brazzaville. Mas atenção! O Casablanca foi feito há 70 anos! Porquê? Para quê? O que é que vão acrescentar? Nada! O filho vai de andarilho. Filho o quê? Vai não de andarilho. Não é suposto ser o filho? Já devia ser velhote. Não, vai ser um filme de época, eu acho. Vai ser um filme de época também. Vai ser passado aí, sei lá, nos anos 70, imaginem. Hã? Ai, anos 60. Não. Anos 60, 70. Beatles, mais de 68 e... E Guerra Fria. E o puto hippie decidir à procura do pai. Sei lá. Opa, não sei. Mas não, que a sério? Porquê? Porquê? Porquê? Bem, agora que o Jar Jar Binks já nos desapareceu dos ouvidos, vamos já falar dos filmes de... queria dizer da semana, mas vai ter que ser do mês. Arbitragem. É normal. Não, sério, o Richard Gere está bem no papel, etc e tal, mas quero dizer, pá, é um daqueles thrillers que basicamente é... a história de um tipo que... existe a história do tipo que é... que o Hitchcock costumava fazer, que é basicamente é um tipo que é inocente e é basicamente julga a polícia anda à procura dele porque ele é considerado culpado apesar de ele ser inocente e ter todas as provas em contrário. Isto aqui é um tipo que é culpado, está a ser perseguido por ser culpado e ele quer provar a sua inocência e basicamente este é o twist do filme. E quer dizer, é um daqueles filmes que já sabes que ele vai conseguir aquilo que quer e que basicamente acaba com uma multidão a dar um aplauso e não sei quantos mais e a dizer ah não sei quantos mais, a falta de moralidade venceu e não sei quantos mais, doom on the world, não sei o quê. É clichê, mas quer dizer, pá, o Richard Gere vale a pena neste filme. É assim, tipo das melhores interpretações que ele já fez desde Chicago. Portanto, quanto mais não seja, dou um kudos ao Arbitrage, porque sim senhor, o Richard Gere está bastante bem nesse papel e a pena o filme não ser melhor, porque senão tínhamos até mesmo possibilidade de concorrer para o Oscar. Ora, passando a esta semana, Moral Conjugal, parte da série que tinha visto. O filme da Lagosta. O filme da Lagosta. César Deve Morrer também não. Mas queremos ir ver, porque é um dos filmes que está escolhido para a Bienal do Arco Cego. É uma questão de tempo. As Palavras também nada. Foi do show da Lisboa, não foi? Exatamente. Atividade Paranormal. Eu acho que devíamos ir ver, sim. Eu vi, infelizmente, e tenho a dizer que quero morrer. Que é para depois que é para fazeres parte da sequela para a Atividade Paranormal 5. Foi mais ou menos essa a minha sensação quando estava a ver o filme para fazer a crítica para o Halloween. Epá, é que estava a morrer aos poucos. Até ao terceiro. O terceiro tem lá umas gimmicks engraçadas, a câmara que roda, tem uns sustos que funcionam. Este é completamente desprovido de medo, pá. Este não tem nada. Não tem. Tem piadas. Este filme tem piadas. No primeiro filme, passa 21 minutos e a gaja grita. Mas grita em plenos pulmões e eu pensei, finalmente aconteceu alguma coisa. Era uma aranha que estava na casa de banho. Pronto, é isto que eu tenho a dizer a seguir. Este desperdício é uma camada de tempo. Está cheio de parvoíce, não há mortes engraçadas. Não há nada de especial. Não, o que eu ouvi é que existe assim, tipo, uma faca que sobe... E depois desce. E depois desce. Passado, e é isto. Passado um bocado. Mas nem sequer mata ninguém. Fica bem. Chama-se lei da gravidade. É. Mas isto é mais do mesmo, não é? O primeiro pode ter funcionado, era diferente, digamos assim. Mas repara, antes da faca de cheiro, assim, o fantasma trola as pessoas da casa com o computador. Yeah. Eu digo, o computador vai lá ligar outra vez. É vai, muito isso é a definição de terror mesmo. Oh não, o meu computador está a abrir! Não! Porquê? Estes filmes funcionam na América porque aquela gente toda acredita em fantasmas. Não, estes filmes não funcionam na América. Não funcionam tanto, isto custa 5 milhões e faz 200 a 300 milhões. Tem imensa audiência. Sim, está bem, mas isso é porque... Mas atenção. Isso é, uma razão por causa disso é porque eles estão a fazer os filmes como faziam antigamente e que faziam com um budget de nada e tinham uma data de gente Nada demais. Sim. Isto. Tu tens quer dizer, e depois tens assim, tipo, vais ao IMDB e as pontuações das atividades paranormais são todas abaixo de zero, praticamente. Não são. Este está em 4.4. Mas o primeiro não foi. Eu vi o primeiro. Mas tu vês imagens do pessoal a ver o filme completamente assustado e quase a chorar e tipo agarrados uns aos outros. Ah, isso é marketing. 6.4 é abaixo da média do IMDB. O nível médio do IMDB é 6.8. 6.4 é abaixo. Para o Normal Activity 4, está aí. Em quanto é que vai? 4.5, estás a ver? Mas mesmo assim, para um filmes de qualidade. Para um filme de baixo budget, tens o só que aquilo foi feito, se eu não estou em erro, com 2 minutos acabaste de sair da faculdade. Ou o Cubo. Que o primeiro filme está brutal. Pois. E aquilo foi passado numa casa de banho. Pois. A chatice é que vieram as sequelas. E numa cena do hospital e numa sala. Sim. O primeiro filme está brutal. Eu estava tipo sossegadinha no sofá, já a pensar isto vai acabar. Quando de repente aparece-me aquele fim, eu fiquei tipo... Uou, não, mas este já não tem razão de existir, embora. É uma péssima qualidade de imagem. Embora o quinto já esteja garantido para o Halloween do próximo ano. Estou a falar a sério. Sim. O quarto já não valia a pena. Então isto faz uma camada de dinheiro e não custa nada. A linha dos ovos. Epá, sério. Capitalismo mata tudo. Evitem isso. Epá, não, é o que eu digo. Fazem um filme. Toda a gente via andar a ler os trabalhos da escola de Frankfurt. Toda a gente a ler o Horkheimer e o Adorno a falar disto. Vocês me davam logo a opinião sobre esta merda desta indústria. Chatice. Dá-lhe fora, Ancio. É impossível. Não, a sério. É que isto por acaso irrita. Mas por acaso irrita mesmo, a sério. Opa, olha. Oh, Pedro, cada um de nós tem a sua personalidade. Vocês, ah, claro, pronto, gostam deste tipo de macacadas. Traz outro livro. Estas cenas a mim incomodam mesmo. Porque isto é, pá, uma forma de estupidificar as massas. A verdade é essa. Pronto. Esta gente é socialmente irresponsável, é o que eu tenho a dizer. Culturalmente irresponsável, socialmente irresponsável, pronto. E com isto acabava a TV? Sim, já agora acabavas com tudo. Mas pronto. A TV era uma das várias coisas que acabava, certamente. Evitem isto ao máximo. Quem quer continuar a seguir a história, não, não é preciso. Isto não traz nada de novo à história da Kate e da Christy. Não há história. Pronto. Não há história. Obrigado. Ora, passando ao outro filme. Dos Homens Sem Lei, Lois. António, queres falar dele? Tu também viste. Também vi isso. Portanto, podemos dialogar. Vamos dialogar. Ah, e viste também? Também vi. É, eu vi uma enormidade de filmes esta semana. Então... E nenhum deles que o Fassbender. Porquê é que nós estamos a aplaudir? Ele não viu nenhum filme do Fassbender. Não, é o Centurião. É para chorar. O Centurião já saiu há montes de tempo. Não saiu oficialmente em Portugal, não. Nos circuitos. Sim, mas eu estive no estrangeiro. Sim. E vi. Saiu no Let Me Watch This. Nos Estados Unidos. Então começa lá a tua parte do Wallace. Não, comecem vocês. Senhores primeiros. Não, primeiro os senhores. Está bem, somos. Por... Aqui somos feministas. Sim, primeiro. O cavalheirismo. Exatamente. Prepotente. Assim, dado de bandeja. Paternalista. Força. Olha, eu tenho que começar já a dizer que o filme é muito bonito. Visualmente o filme é bonito. Pá, gostei do padrão de cores que já escolheram para fazer o filme e tal. Estás a ser irónico ou estás a falar não, a sério? Não, estou a falar a sério. Por acaso eu também o filme está bem difícil disso. Não odeio o Shia LaBeouf, o que acontece normalmente em quase todos os filmes. O facto de ele não gritar Optimus! Também ajuda bastante nisso. Bom, mas isso seria um bocado out of the left field no Lawless. Não estarias à espera, o filme passava ao que fosse. Não, assim, tipo, de repente o terceiro ato era um filme dos Trash Overs todos outra vez. Pá, para mim funcionou. Funcionou pelo menos o Shia. Seria um comentário ao Hollywood já agora. Sim. O Tom Hardy tem aqui uma personalidade muito esquisita. Não... Obrigado, não o Tom Hardy era o qual? Era o que foi levar os pés à tipo, igreja? É o tipo que tem um problema no pescoço. Ah, já sei. Yeah. Okay. É o tipo com os lábios grandes. Também. O Tom Hardy tem uns lábios tão grandes, pá. O António Guterres ficaria invejoso. Por acaso nunca reparei nisso, pá. Bem, o programa é mais que... Exato, que cirurgia plástica, sim, estética. Então continua. Eu gostei imenso do filme. Não achei que fosse um filme perfeito, mas gostei imenso porque não estava à espera. Estava à espera que, sendo um filme de gangsters, passado na época da proibição, que fosse assim uma coisa civilizada, assim de uns tirozinhos de metralhadora, um soco aqui, um soco ali. Porque os gangsters normalmente são civilizados e... Não, mas isto foi completamente violento, explícito, violência explícita, muito gráfico. Tipo, partes do corpo a serem cortadas, gargantas a serem cortadas. Jarros com partes do corpo que tu não queres. Exato. Sim. Então é ainda mais violento que o Scarface. Não. É muito, muito gráfico. Assim, isso é bom, tudo. Isso é bom. Sim, mas tens já o Gary Oldman aqui, não um cavalheiro. É um sim, cavalheiro que tu metes também mas existe. É um e também, atenção, o rapazito que é o sidekick da Lara Croft nos filmes da Tomb Raider leva com uma pá na cabeça. O informático. Sim. O Guy Pearce é capaz de ser dos vilões mais higiênicos do grande ecrã. Rapazito anda sempre limpinho e gosto com muito. Uvas. O vilão mais higiênico. E com penteado espetacular. Pá, não, eu vou-te dizer. Eu acho que o guião de facto tem. Está bastante bem esgalhado e. Tudo bem, as interpretações estão boas. Pá. A cinematografia está bem, só que... Pá... O realizador, o John Hillcoat... Eu não sou assim a grande fã dele. E quer dizer, existem grandes momentos que supostamente são para ser cinemáticos. O Gary Oldman faz uma entrada espetacular no filme. E quer dizer, aquilo está filmado de tal maneira que atira todo o cinema que existe por ali... Daquela entrada, que é uma entrada fenomenal, em que ele aparece dentro da aldeia, as pessoas percebem que ele vem, que ele está lá, começam a entrar nas casas, o Shia LaBeouf está a ver e fica parado, e de repente vem um carro, e aí o Gary Oldman saca a de uma Tommy Gun e distribui chumbo por assim, e distribui chumbo pelo carro e vai-se embora. Quer dizer, isto é uma sequência que é brutal, mas quer dizer, a maneira como está a filmar, pá, uma cena que de facto poderia ficar na cabeça como imagem, não fica porque o tipo não. Porque o tipo, quer dizer, não utiliza. Não utiliza o formato como ele deveria ser. E quer dizer, pá, eu acho que havia uma possibilidade deste Lola ser tão mais épico e melhor do que na realidade é. Eu senti isso. E quer dizer, o Lawless, pá, sim senhor, eu achei piada ao filme, vai para a minha lista de beatos do ano, mas propriamente dito, um filme que eu gostei, pá, eu tenho demasiados problemas para dizer que gostei daquele filme, fica mais ou menos tipo ao nível do Chronicle, pá. E por acaso também tem um ator dele. Tem ah, sim, também, Nicolas Dahan, sim. Também acaba bem. Eu por acaso digo-te, eu estou com interesse neste Nicolas Dahan. É, o gajo safa-se bem. Sim, e ele agora tem andado a fazer boas escolhas, portanto. A cena que estavas a falar. É uma espécie de Tom Hiddleston, só que em fraquinho. Sim, já tem tempo para crescer. O Tom Hiddleston também já vai nos 30 e tal anos. Não é em fraquinho, mas é em ténue. Mas eu senti o mesmo. Ele não tem a projeção de Tom Hiddleston. Mas eu senti o mesmo que tu em relação à entrada do Gary Oldman, mas foi mais tarde quando há aquela parte da igreja Amish. Sim. Eu acho que essa cena também podia ter ficado muito melhor, pá. Sem a cena dos pés. Não, o aconteceu. Problema é que tu não percebias, chegavas no meio do filme, não percebias muito bem onde é que aquilo ia, qual é que era o foco principal. Não sei, não havia uma direção assim clara para a história. Depois no final se calhar acabaram por compor a coisa um bocado, mas até certo momento não se percebia muito bem onde é que eles queriam ir com aquilo. Sabe, eu tenho grande problema com isso, como o There Will Be Blood também me deixou assim um bocado na dúvida e nunca foi um problema durante o filme todo e conseguiu ser esse épico que este não fez muito bem. Eu mesmo assim gostei deste, gostei da ambiência que eles conseguiram criar. Está giro. Eu tive aqui a bater, mas este aqui é o meu único gostei problema. Gostei das partes mais violentas também. E o clímax também está engraçado. Yeah. O clímax deixa mas o que é que está aqui a passar? Yeah, mas agora disparam, depois não disparam. Mas acho que funcionou bem. Acho que no final aquilo até foi porreiro. A cena da ponte está fixe. Gostei das sombras, gostei do jogo de sombras que eles fazem no fim. Pronto, não, um filme perfeito, 8-3-5. Se bem que o jogo de sombras seja totalmente ultrapassado pela luta nas sombras do Skyfall. Poxa, isso é outra coisa, isto é outro nível, isto já está noutro jogo à parte, isso é outra liga. Pois, mas o Sam Mendes é bom realizador. Isto não é liga de honra aqui. Ora, passamos para aquele que deve ser o último filme da semana, Butter. Que é o Manteiga. O Butter. Se dói, põe a manteiga. Eu digo-te uma coisa, eu vi o trailer desse filme já há algum tempo e fiquei com muita, muita, muita vontade de ver este filme. Achei que fosse ser assim uma coisa espetacular. Muito divertido, mas acontece que as piadas todas estavam todas já no trailer. Estavam, basicamente. Por isso, saí um bocado desiludida de ter visto o filme completo. Portanto, basta ver o trailer. Não, espera. Pai, eu vou-te dizer, o Manteiga, eu olhei para o trailer. Não, primeiro vi a imagem do cartaz, depois eu vi o trailer. E pá, nem que o Hugh Jackman tivesse a fazer todos os papéis, eu ia ver isto. Diz, eu digo exatamente o mesmo, eu não vou ver isto aumentou ligeiramente o interesse. Não concordo, eu acho que isto podia ser bom, podia ser uma boa sátira, e não é? Uma sátira, que eu nem sei o que é dizer de sátira isto. Nem eles sabem. Pá, podes gozar com o casal mais conservador e a cena religiosa e tudo. Pois exatamente, é estar a bater num cavalo morto. É, o ceguinho. Não há muito para aqui, a carreira da Alicia Silverstone continua na modo baixo. A Ashley Green continua a passar por adolescente, não sei quantos anos é que ela já tem. 90! Não faço ideia. Olivia Wilde anda para aqui, ao para o meio. Por acaso, de maneirismos de prostituta até correu bem. É stripper. As strippers não vão só para cima do... As strippers vão só para o verão. Sim, mas a stripper vai só para o verão. O que é que tu tens a dizer? Eu acho que a Adriana devia Adriana dar um beijinho agora ao Figueirinha. Não foi? Hã? É verdade. Isto é matéria da Adriana. Não, quer dizer, uma coisa não implica a outra. Sim, de mas qualquer forma, neste caso ela aceita dinheiro para... Ah, neste caso está bem. Mas eu não sei qual é o filme, mas acho que isso é uma... é um pressuposto um bocadinho falacioso. Então, mas não está aqui. Ele agora é só para mandar vir, basicamente. A personagem principal não está aqui. Mas podes mandar vir, nós estamos aqui todos então, a mandar. Então, mas espera aí, tu estás-me a dizer... Mas continua. Pronto, vou mandar vir aqui, é uma pequena parte. Pronto, então vamos lá por os pontos musicais. Primeiro, dança de varão não é aquilo que tu vês nos filmes, não é as gajas a roçarem-se num pau. Não é. Aquilo parece uma gaja a fazer ginástica. Isto é uma curva que eu não estava à espera. Pronto. É, não, lamento imenso. Vais aí ao YouTube, vês um vídeo de uma gaja a fazer dança de varão e vais-me dar razão. Depois, se a gaja estava só... Se a gaja estava só a roçar-se, isso não é dança de varão. Pronto. Eu não lembro suficientemente da cena para... E mesmo que fosse ela a roçar-se, não faz dela uma prostituta. E mesmo que fosse uma prostituta, era merecedora de respeito. Como todos os seres humanos o são. Tanã! Pronto. Se ela estivesse a roçar-se, fazia dela uma bailarina de saverão muito má. Não, faria dela uma striptease. Uma stripper. Pronto, pode ser. Uma stripper. Mas portanto, demos a volta exatamente para onde a conversa começou. Calma, ela é uma stripper. Vamos lá ver novamente. Portanto, basicamente isto é uma conversa em forma de donut. Nem todas as bailarinas espiral. De saverão espiral. Estão é uma resistência, uma bobina. Só com aquela rendinha tipo... Pronto, vá. Tipo rendinha, mais barata. Duvidosa, mais duvidosa e barata. Ordinária. Já vi vários vídeos de bailarinas de verão a dançarem com roupa até. E pronto, eu só quero esclarecer isto, que é para vocês. Não é a mesma coisa. É bastante difícil, pelo que eu vejo. O Ty Burrell também não é uma stripper neste filme. Não, o Rob Corddry. Pá, e o Jackman não esteja à espera de muito dele. É um cameo. Não. Ele podia estar calado só. Tipo, só a fotografia dele. E no entanto ficou com uma barra de manteiga no cartaz, enquanto que a miudinha. Enquanto a principal não. A miudinha não. Isto é tudo uma questão de atrair pessoas. Pronto. Pá, é como a atriz principal não aparece no póster. A atriz principal é uma negra pequenina. Pronto, está explicado. Sim. Pá, mas ouve lá, também vamos lá ver as linhas do Wellington, quem é que a tem no póster? Tem o John Malkovich. Quanto tempo é que ele passa no ecrã? Para aí 5 minutos. De 3 horas. Em princípio eu vou ver esse filme esta semana. Ok. Esta semana temos uma crítica mais profunda. Ok. Então para a próxima semana esperem-nos aqui. Perto da semana estamos despachados. António, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir a G. Officer Krupke, a do West Side Story. Porque imaginem o que é estar a fazer o teste da sede com isto às voltas na cabeça e a certa altura a dás por ti a cantarolar enquanto estás a tentar fazer uma derivada de ordem 4001. Uma ótima ideia. Sim. Até a próxima semana, pessoal. Adeus. Tchau. You punk! Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good. There is good, there is good, there is good, there is untapped good. Like inside, the worst of us is good. That's a touching good story. Let me tell it to the world. Just tell it to the church. Dear kindly judge your honor, my parents treat me rough with all their marijuana. They won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leap on lizards, that's why I'm so bad. Wait, Officer Krupke, you're a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst care. It's just his neurosis that ought to be quite. He's psychologically disturbed. I'm disturbed. We're disturbed. We're disturbed. We're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed. In the opinion of Esquire, this child is depraved on account he ain't had a normal home. Hey, I'm depraved on account I'm deprived. So take him to a head shrinker. You. Who, me? My daddy beats my mommy, my mommy clobbers me. My grandpa is a commie, my grandma pushes tea. My sister wears a mustache, my brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Kopke, he shouldn't be here. This boy don't need a couch, he needs a useful career. Society's played him a terrible trick. Unsociologically, he's sick. I am sick. We are sick, we are sick, we are sick, sick, sick. Like we're sociologically sick. In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease. Hey, I got a social disease. So take him to a social worker. Which way? Dear kindly social worker, they tell me get a job, like be a soda jerker, which means like be a slob. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work. Glory, Ozzy, that's why I'm a jerk. Yeah, Officer Kropke, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good. I feel good. We're no good, we're no good, we're no good. The trouble is he's lazy. The trouble is he drinks. The trouble is he's crazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown. Kropke, we've got troubles of our own. Officer Kropke, we're down on our knees. 'Cause no one wants a fella with a social disease. The Officer Kropke, what are we to do? The Officer Kropke.